gente é em sete lá, velho. A gente tem que limar as, a gente lima as cabeças pra, quando tem convidado, porque senão não aqui, tem como. Aqui é sete também. Nossa, então você entende qual é o drama, né? A não, gente desistiu. Aqui não tem drama. Ah, boa. Né? Eduardo, por exemplo. Eduardo, eu cheguei lá no grupo e falei, ó, sai um que o Eduardo quer gravar. Mussolini na parada, velho. Não, o Eduardo disse que queria gravar, daí eu fui lá e disse, ó, tem alguém que quer desistir? Aí, como já tinha uns que estavam bronqueados com a mulher, porque hoje, né, é dia da mulher, então ferrou. Aí já pularam fora. O Eduardo não precisa se preocupar com isso, então... Né, cara? Pra mim é muito tranquilo. Então, tá, minha noiva ficou meio chateada, mas eu... Então, amor, eu te trago o chocolatinho amanhã, tá? Como eu tinha, como você tá bonita, nem vi ela. Como você tá bonita, amor? A minha tá lá no quarto trancada, nem sei se eu vou conseguir entrar. O cara vai dormir no sofá, velho. Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o T-Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E as pessoas boas devem amar os seus inimigos. Tá. Meu Deus. Não é muito fácil fazer isso. Hoje em dia está ultrapassado, filhão. Já foi. Hoje não tem como, né? E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí, porque a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Se eu não tivesse pensado numa frase B, eu diria que você tinha roubado a minha frase. Porque essa era a minha frase originalmente. Cara, é ou não é uma olha filosofia aí, de aí. Vida, velho? Pelo amor. Com certeza, com certeza. E hoje aqui conosco um convidado lá do podcast Los Ticos, ele, Caio Ucho. Que passa, Ticos? E eu fiquei tão espremido no metrô pra chegar a tempo de gravar que eu já tenho uma bola quadrada. Boa! Tava tão apertado assim lá, cara. Meu irmão, metrô, São Paulo com problema, passeata do Dia das Mulheres aqui. Tá difícil, tô datando com o episódio mesmo. Juntou tudo. Foi uma beleza. Caraca. Me diz como é que eu amo os inimigos assim. Como é que vai amar, né? Não, não dá. E eles ainda faz vagão rosa, não é? Não, aqui no metrô não rolou não, cara. A coisa ficou preta em todos os vagões, não teve rosa não. Caraca. Porque hoje não é dia de amar os inimigos, não. Hoje é dia de amar as inimigas. Eita! Sobrou beijinho no ombro, no meu ombro, no ombro dos outros. Tava todo mundo ombro na minha cara, ombro nas minhas costas. Tava beleza. Enquanto fosse o ombro, tá bom, pensei... né, cara? O problema é outras coisas. Eu vi essa vindo de carro. Cara, eu fechei o olho e rezei pro que tivesse me cutucando atrás fosse um ombro. Então não, não vamos quebrar a magia, beleza? Porque se não foi, eu espero que alguém me ligue amanhã. Caralho. Paga pelo menos um café, né? Seja do pô, carro. Me leva pra comer um sushi, pô, que sacanagem. Sushi? Ele já quer? Tá pensando nos pauzinhos já. Porra, mano. É bullying inception isso aí, velho. É o bullying meio do bullying, mano. Ok, ok. E também aqui conosco hoje, Spider. Fala, pessoal. Quem dá e tira, com o diabo fica, sua mão se danifica, sua avó será maldita e sua sogra ressuscita. Que velho. Mas, hein? Essa é velha. Boa, melhor frase, velho. Por mim, tirava a abertura do Spider e jogava no final, que isso encerra o podcast fácil, velho. Mano, a melhor frase, velho. Faz de novo, cara. Sua abertura foi chutada pro escanteio do final. Fala tua frase 6, Spider. Pô, deixa essa aí, cara. Vamos em frente. Ah, velho. Se é pra ficar essa na abertura, eu preferia ter ido ver o filme do Pelé. Caralho. Vamos parar? Metade do meu, do meu dialeto é formado por frases do Chaves, velho. A gente vai ter muita, muita coisa aqui. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí nas postagens aí do site ou nas redes sociais, hoje nós vamos falar sobre Chaves, que é algo mais nostálgico do que Chaves. Não tem como, cara. Algo lá do começo da década de 80 aqui no Brasil. Só poderia ser muito nostálgico, né? E vamos aproveitar que hoje nós temos um convidado aí de peso, né? Opa! É, no literal total da palavra. Eu preciso fazer o regime, mas não abre assim pros ouvintes, né, cara? Vamos... Pô, sua barriga vai gravar o podcast com a gente? Cara, só vou dizer uma coisa. Pague o aluguel. Vamos lá. Pague o servidor, pronto. Pague o servidor. Devendo 14 meses de servidor... Pois é. Ai, meu Deus, meu Deus. Bom, pessoal, então vamos primeiramente a um recadinho da Deserto Studio. Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Certo, pessoal, voltamos aí. Daqui a pouco vamos começar a falar de Chaves, mas antes, né, eu gostaria de dar os nossos recadinhos. Por favor, comentem no site, comentem nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, entre no nosso grupo lá do Facebook, que é facebook.com/groups/machines. Lá você fica sabendo antecipadamente os episódios que a gente vai soltar a cada segunda-feira, ok? Então vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. A menos que o coração suspende, faz um recule que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sente, pode apostar, é jovem pra valer. E velho é quem perde a pureza, e também é quem deixa de aprender. E você é jovem ainda. Certo, gente, voltamos e agora vamos começar a nossa pauta, nosso tema, né, que é Chaves. Muita nostalgia, muita lembrança legal, né, e como disse meu amigo Caiucho aqui, é uma filosofia de vida, não é, Ucho? Opa, com certeza, cara, isso daí molda caráter, vem moldando caráter desde 1900 e sempre. Diz uma coisa aqui para os ouvintes do MachineCast, tu tem filhos? Não, cara, não que eu saiba. Tá. Tá, vamos fazer de conta que tu não sabe, então. Não sei. Se tu tivesse, ou se tu convivesse com eles, tu deixaria eles assistir Chaves? Não é deixaria, eu obrigaria, cara. Como eu disse, obrigaria. Olha aí, tá certo. E tu, Edu, tu deixava teu filho assistir Chaves? Com certeza, cara, assiste até hoje. Olha aí, e assiste? Ele assiste? Assiste até hoje. Não, ele não assiste Monster High, nada assim? Só Chaves? Não, assiste outras coisas, mas assiste. Sim. Chaves. Sabe como é que é essa TV de hoje em dia, né? Cada coisa que, meu Deus. Ah, cara, são gerações, né, cara? Tipo, não adianta, tipo, reapresentar o que já tinha. O que foi apresentado pra nós, eles já conhecem porque nós mostramos pra eles. Então eles têm que criar inventividades novas, saca? Olha aí. Então é culpa dos pais, tu quer dizer? É, mas existem alguns... De certa forma, então é. Então a culpa do nosso pai, então o Silvio Santos é nosso pai, né? Porque quem apresentou pra gente foi ele, né? Basicamente. É. E tu, Spider, se tu tivesse filhos ou conhecesse, convivesse com eles, deixaria ele assistir Chaves? Então, o mais próximo que eu tenho de filho é meu sobrinho mesmo, né, cara? E ele assiste Chaves aí. Assiste outras coisas, igual o Edu falou, mas assiste Chaves também. Ele não é tão apegado, cara. É engraçado que essa geração nova aí, eu observo que não é muito apegada ao Chaves, sabe? Tipo, é mais um negócio assim... É porque o Chaves não usa smartphone, né? Essas coisas. De repente perde um pouco da graça, né, cara? Não, cara. Eu já não acho que seja por isso. Eu acho que não? É por causa da inocência. Porque quando a gente era criança e a gente via, a gente não tinha tanto acesso igual o povo de hoje em dia tem. Porque a internet não tem controle, cara. Não tem censura, saca? Ah, entendi. Na época era só o que tinha. Não por isso, cara. Era que a gente não tinha acesso a, tipo... No meu caso, era só o que tinha. Não, mas por exemplo, hoje, não adianta, pode sair no cinema lá, Deadpool 18 anos. Cara, tem moleque de 10 anos que já viu o filme, saca? Pirataria tá aí. Tu tá falando mundo... pela pirataria. Entendeu? Tem outra coisa... Então, tipo assim, todo mundo tem acesso a tudo. Então... Eu te digo que do meu lado tinha um rapazinho de 9 ou 8 anos de idade que foi porque o pai obrigou a irmã que ia no cinema com o namorado a levar o irmão mais novo. Olha, mas aí foi um pai prudente, né, velho? Um pai filha da puta, sim, eu, né, também, cara, ia falar, um pai filha da puta. Porque ela largou o desgraçado do pirralho do meu lado e foi lá pro meio, lá pro canto do cinema, lá se pegar com o rapaz lá, enquanto o guri tava do meu lado com os olhos arregalados, olhando as tetas da mulher. Aí foi a menina sendo esperta, porque o pai foi prudente, ele matou dois coelhos numa cajadada só, velho. Ele ensinou como é que a vida é pro filho e ainda foi lá garantir o cinto de castidade. Ainda foi garantir que a filha não descobrisse. Exatamente. Ah, caraca. Isso é um pai prudente. Tem outra teoria que eu tenho aqui também, é que Chaves não é lá muito dinâmico também, né? Se você for ver, hoje ele é bem mais cadenciado, assim. O cenário é quase o mesmo sempre. As personagens são quase sempre as mesmas. Então ele tem esse ritmo um pouco mais lento. Então acho que pra galera nova isso pega um pouco também, sabe? Tem que ver o seguinte. Essa geração foi criada naquele conceito de que o funk é legal. De que a violência é legal. Saca? De que o excesso é legal. De que tudo esse bizarro é legal. Então, pra eles, pra essa geração American Pie, não adianta você mostrar piadas do cotidiano, entendeu? Porque pra eles, o negócio tem que ser chulo, tem que ser esculachado, tem que ser podre. Entendeu? Você falando num conceito generalizado de maioria. Sim. Não é tudo. Só deixa eu tirar uma dúvida aqui. Uxo, tu é funkeiro, não? Eu não, cara. Ah, então pode comprar. Não, sei ler, tomo banho, essas coisas tudo. Boa, Tim Blue. Importante. É importante. Vai que o convidado se ofende, né, cara? Então. Cara, se eu ouvisse funk, com quem eu me ofenderia, velho? Na moral. Mas tudo bem. É um bom parâmetro, cara. É um bom parâmetro. É mesmo. É isso aí! Outro gato! Mas assim, Chaves, até o Bolanhos, ele deu uma entrevista, já tava velho, já tava já com a senha na mão, onde ele falava, cara, que o povo brasileiro, tipo, ele ainda consegue aplaudir coisa inteligente, é diferente, sei lá, do humor Will Ferrell, do, tipo, nos Estados Unidos, que, tipo, é muito, muito... muito besta, na minha opinião, assim. Então, eu acho que quando você pega, lógico, por mais que você vai, sei lá, um moleque que escuta funk, esse tipo de coisa, mas você vai pra uma criança pequena, que é pra quem é o público-alvo, pelo menos passava no horário onde quem assistia era aquele pessoalzinho que tava indo pra escola ou que chegava da escola, você pega uma criança nova, Chaves ainda agrada, mano. Ele é um dos poucos programas, na minha opinião, que mesmo carregado dessa dose nostálgica, ele é atemporal, mano, porque ele consegue agradar qualquer geração. Lógico, aquele adolescente que tá com aquele catupiry acumulado, mano, ele não vai querer assistir Chaves, como também não vai querer assistir nada. mas... Cê... Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Mas assim, fala Spider-Man primeiro. Não, eu tô aqui lembrando uma situação que eu lembro de algumas crianças pequenas, assim, e eu lembro de estar numa festa falando com as crianças, eu perguntei de Chaves. E assim, muitas vezes eu ouvi respostas assim do tipo, ah, eu não gosto, entendeu? Numa primeira tentativa. E daí depois foram rever e daí pegaram gosto pela coisa. Então eu acho que primeiro impacto ainda demora um pouco, sabe? Ele não chama a atenção, não tem efeitos especiais, nem um herói se transformando em nada, né? Exatamente, então ele não tem esse apelo, né? Então acho que demora mais pra engrenar, mas depois que engrena, fica temporal. Mas eu tenho um pensamento totalmente diferente dos de vocês. Eu penso que Chaves, hoje, ele é assistido pelas mesmas pessoas que assistiram ele na década de 80 e 90. Não acho, não acho que o público de 2000 e 2010 em diante assista Chaves. Claro, estou generalizando, né? Eu tô falando a grande maioria, que nem era na década de 80 e 90. Eu acho que ainda é bem aclamado pelas mesmas pessoas, entendeu? No caso, nós e alguns um pouco mais novos que a gente. Eu não acho que a juventude e a adolescência de hoje ligue pra Chaves, não. A galera dos anos 2000 tem como referência a Chaves, ou pelo menos assim, essa galera mais nova tem como referência de Chaves, primeiro o desenho, depois foram saber que existia um seriado antigão e tudo mais, né? Eu sei, assim, eu vejo algumas crianças, eu não, assim, pra mim, que assistiu o seriado, sempre assistiu o seriado, eu olho o desenho e acho uma bosta, mas a molecadinha até que gosta do desenho do Chaves, né? Sim, sim. Eu não gosto do desenho, eu achei ele meio fraco. É, eu acho que o principal problema do desenho é a dublagem, né, gente? Assim como nos episódios novos, a dublagem do Chaves também não gosto muito. O Chaves, sabe? O cara que deu pra fazer o Chaves morreu, né? Então a gente já perde muito aí, cara. É. Mas não foi ele desde sempre, né? Os primeiros episódios não era ele, né? Nem ele, nem o Kiko, nem algum outros personagens, enfim. Mas, gente, vamos entrar numa parte que é clichê no MachineCast, que é como nós conhecemos Chaves. Só que isso, com certeza, para um programa tão antigo que nem esse e sem uma linha temporal definida assim pelo SBT, é complicado da gente lembrar. Por incrível que pareça, eu me lembro. Algum de vocês lembra também? Cara, eu sou de 86, então eu fui meio por osmose. Eu cheguei, tipo, a consciência foi surgindo, eu fui me dando conta que eu era um ser que pensava, e aí já tava passando Chaves na TV, então eu sentei e fiquei lá, entendeu? Tipo, a casa toda aqui assiste essa bagaça, então vambora. É, cara, eu tenho uma sensação parecida também, cara. Tipo, é igual aprender a falar. Eu não lembro a primeira palavra que eu falei, eu não lembro a primeira vez que eu vi Chaves. Eu sempre vi Chaves. É. Pois é. E o Chaves começou lá no México, né, em 1973. 73, cara. Puta que pariu. Faz um tempinho. E no Brasil começou em 83. Foi, né? Foi. Isso mesmo. Era 10 ou 11 anos depois. Não, em 81. Era menos de 10 anos? Eu achava que era 10 anos. Eu não sei, mas tem uma briga pra saber o dia exato que Chaves começou, não foi? Tem uns que dizem que é 71, tem outros que dizem que é 73. Já viram essa discussão? Ah, lá no México, né? No México. Então talvez seja 10 anos mesmo, porque aqui foi em 81, certo? Não, aqui ó. Aqui, ó, achei uma fonte confiável aqui. Perdoe-me os especialistas que estão ouvindo e estão fervendo a cabeça agora. Ui, meu Deus, ai, tá nervosa. Que especialista. Chaves estreou no. Pois é. Citando a Martinha. Chaves estreou. Pra esse povo aí, citando a Martinha. Relaxe e goza, relaxe e goza. Eita! Chaves estreou no programa do Bozo, cara, no SBT em 1984, em agosto de 84. Já estava nascido. Eu não. Olha aí, eu lembro porque eu lembro da estreia do Chaves. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Caraca. É do Chaves, não, eu lembro da estreia, não, eu lembro da estreia do Bozo, desculpa, do Bozo. Ah. Eu lembro do primeiro episódio do que passou, que deu o Bozo na TV. Então, eu lembro do Chaves, eu lembro do primeiro episódio do Chaves, e no Brasil, no SBT, passou o primeiro episódio do Chaves, quando ele ainda fazia parte do quadro lá do X-Pirito, ainda, do que eu não sei o nome do programa, né, eu acho que era o programa, ele era o programa X-Pirito. No Brasil era Clube do Chaves. No Brasil era Clube do Chaves, Clube sim, do mas Chaves. Eu digo que não, o foi, Chaves foi a ser México, Clube do Chaves depois. Exatamente. Ah, é, eu acho que começou o X-Pirito e depois virou não, Clube não, do Chaves. Não, assim, o Spider-Man, é que no México, o Chaves era um quadro do programa X-Pirito. Era isso, só um quadro, ele não era um programa. Então, no Brasil, eles pegaram esses quadros, cortaram, pegaram só o trecho que tinha o Chaves e passavam, né? Passaram pelo primeiro já, esses quadros que eram os primeiros. Então era bem louco, cara. O Seu Madruga morava onde mora a Dona Florinda. E, se não me engano, era só os três naquela época. Era o Seu Madruga, o Chaves e a Chiquinha. Isso, só. Era um quadro bem menor, onde você... Tipo, que ele era uma sketch. Era o equivalente ao Clube do Chaves era, já existiu o primeiro no México, né? Aí ele criou um quadro. Chaves foi inspirado primeiro na história de um menino e um vendedor de balões. Aí o Bolanhos foi lá, mexeu, mudou um pouco a história, adaptou. Nessa ele já estava trabalhando com o Ramon Valdez, né, e a Maria Antonieta, e aí eles fizeram o Chaves. E aí ficou na vila lá, sendo um quadro pequeno. Só que isso foi dando tanta audiência que chegou a superar até a audiência do Chapolin. E aí eles precisaram aumentar o tempo, eles ganharam mais tempo, então ele começou a trabalhar mais personagens. Nisso, um cara que já tinha trabalhado com ele, que era o cara que fazia o Professor Girafales, que me fugiu o nome dele agora, meu Deus. Mas ele já trouxe... Ah, eu lembrava. Rubens Aguirre. Isso. Olha isso. Rubens Aguirre. Aí, Rubens Aguirre. Hoje é o Rubens Spider Aguirre que tá com... É. O Rubem Spider, Aguirre... hoje é tu que tá com tudo na ponta da língua, hein, Spider, hein? Aí, por acaso, mas isso é de lembrança de cabeça, cara, de cabeça. Olha aí, olha, então segue hoje. Não, então, e aí quando o Rubem Aguirre volta, ele volta a fazer um papel que ele já fazia em outros quadros, que é o Professor Girafales, né? E aí ele traz junto com ele começa a recomendar um cara lá que tava fazendo sucesso, um outro comediante, que no caso era o Kiko, né? E aí ele vai trazendo todo... Aos poucos ele vai montando todo mundo ali da vila. Ele vai pegando uma galera que trabalhou com ele em filmes, quando ele era roteirista e tudo mais. E aí ele monta a vila no formato que é. Só que como o programa cresceu, ele conseguiu trabalhar mais a história de cada personagem. Por isso que ficou épico, cara. Tem gente que nem se identifica tanto com o Chaves. Se identifica, sei lá, com o Seu Madruga, com o Kiko, com personagens isso. Não o protagonista, sabe? Isso, é. O Chaves é quase o Seiya do... feriado. O pessoal sempre gosta mais do Seu Madruga, do Kiko. E enfim. Mas aí, chupa aí os podcasts que já fizeram um episódio de Chaves aí, ó. Trouxe especialista aí, ó. Já está aí! Outro gato! Não sei se vocês repararam, o Ucho falando aí, não sei se vocês repararam como essa história é parecida com outro grupo de comediantes que a gente tem aqui nacional, que foi o caso dos Trapalhões, né? Que foi bem assim como o Ucho falou, foi os Trapalhões também. O Renato Aragão, o Didi, né? Veio, se não me engano, veio pra São Paulo, aí fazia os shows dele de comediante, coisa e tal. Daí ele conheceu o Dedé, que era um outro comediante que tava fazendo muito sucesso, não sei o quê. E aí depois conheceu o Mussum, e aí veio o Zacarias e se juntaram e formaram os Trapalhões. Foi bem assim. Mais ou menos assim, né? Tô largando bem por cima que, pelo que eu me lembro da história dele. É, o Mussum, ele tinha um grupo de samba, né, cara? Isso, o Mussum tocava samba, pagode, enfim. Ele era músico mesmo, né? Ele tinha até grupo. Sim. E até pra quem gosta aí de samba de raiz, até que vale a pena, viu? Não é tão esses pagode. Não sei se alguém aqui é pagodeiro, mas não é esses pagode chora-cueca aí, não, que era bonzinho. Ah, não, cara. Tu falou mal de pagodeiro na minha frente. Não, jamais, cara. Adoro pagode, adoro música gospel. Era a minha vez de falar mal. Ah, tá. Que eu adoro música gospel também. Pagode, entendeu? Puta. Caralho. Caraca, foi tenso. Vamos voltar pra pauta. Vocês vão fazendo break aí, senão eu descambo com o nível do podcast de vocês. Caralho. É, não, não é muito difícil, não. Não precisa se esforçar. Meu Deus. Bom, então, eu vou falar... Como eu, aliás, eu já falei, né? Eu conheci o Chaves na estreia... no SBT e foi esse episódio mais, que eu me lembro, mais antigo que eu assisti foi esse, cara. Em 1984, realmente, não lembro se foi essa data, mas realmente eu lembro de ter visto a primeira vez. Foda. E até hoje eu fico perguntando, puta, mas por que que o seu Madruga mora naquela casa quando eu revia, né? Por que que ele morava naquela casa e depois ele mudou, mas enfim. Eduardo, tu lembra, Eduardo? Cara, é igual eu falei, velho, eu sempre vi Chaves, é uma coisa que sempre teve ali. Mas o primeiro episódio que eu lembro que me marcou, que foi tipo assim, nossa, esse episódio é inédito, eu nunca vi esse episódio, não. Foi o episódio lá da barraquinha de suco. De suco? O Chaves e o Kiko... Então, é o primeiro que eu lembro, assim, que ó, esse eu não tinha visto, sabe? É o primeiro que eu me recordo de ter sido... Sim. Que diga-se de passagem, é um dos meus prediletos. Olha aí. Não é, olha, cara? Também virou um dos meus favoritos. Sempre que ele repetia, eu via. Que mostrava o lado de fora da vila. Sim. E a confusão dos sabores de suco. Velho, aquilo era o maior barato. De vocês já teve a curiosidade de tomar um suco de tamarindo depois de velho? Eu já tomei sorvete de tamarindo. Não é só questão de tamarindo, Oxo. Não achei ruim não, cara. Achei cozinho até. Mano, eu fui seco pra tomar um tamarindo, mano. Que decepção. Tipo, o Chaves falhou comigo. Foi muito triste. É que tu pegou, de certo, tu não pegou o de tamarindo. Tu pegou o de tamarindo que parecia limão e tinha gosto de groselha, coisa assim. Ah, ou peguei a água de lavar copo, né? Pode ser. Vai ver, foi. Pode ser isso. Pensando bem, tava escurinho aquele negócio. É, tu nem quis experimentar outro porque já não gostou. Exato. E no fim nem era. Eu uso esse esquema dos sucos aí uma vez por semana na empresa, cara. Que a gente tem sucos lá diferentes, assim. Daí você pega um que às vezes não parece aquela coisa, sabe? Daí, tipo, você pegou o suco de laranja, galera? Não, aquele que parece de limão, mas tem gosto de tamarindo? Peguei. Eu uso essa aí que tu falou, eu uso no restaurante onde eu almoço aqui, que às vezes tem suco de guaraná que os caras fazem, aí parece água suja. Aí eu digo, porra, cara, tu trouxe água de lavar os copos. O cara fica puta, cara. Sacanagem. Segue, Edu. Então, cara, esse episódio é o que eu mais recordo de ser o primeiro que eu vi com noção de ser inédito. Olha aí. Saca? Mas o outro que eu lembro também, que foi tipo, o segundo que eu vi que foi inédito, que é um dos mais antigos também que eu lembro, é o episódio que eles vão parar dentro da casa da bruxa de 71. Nossa, esse é clássico. Esse é muito, cara, massa, esse é muito massa. É você, Satanás? Quem está aí? Outro gato! Outro gato! É muito bom. Muito foda, cara. Excelente. A gente falou, mas os ouvintes ouviram com a voz da bruxa. Ah, cara, esse episódio é clássico também. É aquele que o professor Girafales chuta o cachorro dentro da caixa. Ah, é esse aí mesmo. É o mesmo episódio. Tem vários desses aí. Ou não? Ou não é esse? Não, do cachorro é outro. O do cachorro é outro. Mas é o mesmo. É porque também é do Satanás. Isso, então, né? É o mesmo. Satanás história. Também. É o mesmo cachorro. Tem alguns episódios que o Satanás fica na mas vida. Mas não é o mesmo, Spider, porque desse que eles entram na casa da bruxa, aquele do jornal. Não, eu quis dizer que é o mesmo tema, mas não é o mesmo episódio. E tu, Ucho, tu lembra qual foi o teu primeiro episódio que tu assistiu? Cara, o primeiro episódio que eu assisti. Primeiro, antes de tu começar. Diz quantos anos tu tem aí pra... Revela. Caraca, hein? Tô fazendo 3.0 aí mês que vem. Um guri. Sou jovem. Guri, tá novo. Cara. Ah, não, cara. Tá novo. Eu esqueci de avisar que tinha que ser mais de 35 pra gravar o que é. Ih, gente, foi mal. Volto daqui a 5 anos. Aí a gente vai lá, aproveita a velha máquina e 5 anos depois... Peraí, vamos resolver isso. Spider, Eduardo, entra aí. Peraí. Deu, chegamos, pronto. Caio. Esperou muito? Ô, galera, eu tava esperando vocês. Ganhei aqui na Mega Sena. Pode entrar aqui no meu iate, fica tranquilo. Caraca! Também tá com sonhar de graça. Pô, mano. Pode entrar, cara, aqui, ó. Esse aqui é o diretor do hospício. Ô, quer dizer... O que mudou nesses 5 anos, hein? Ainda assiste Chaves, não? Loucamente, como se não houvesse um amanhã. 2021 e três coisas não mudaram. O funk continua tocando. A política do Brasil continua uma merda. E o Silvio Santos tá passando o Chaves. Olha aí. Mas, ô Ucho, antes de tu falar... Agora, hoje, né? Passados 5 anos, tu pode falar sobre Chaves aí. Porque, né? Já tem mais de 35. Boa. Me diz uma coisa. Como é que tá o Brasil hoje que que o Lula se reelegeu aí? Então, cara, tá tranquilo. A gente tem aqui, ó... Você pode ver esse pessoal militante aí passando... eles estão estendendo o toque de recolher, tá bem sossegado, a gente pode ficar na rua até 5 horas agora, tô puta liberdade, né? Beleza. E fez alguma diferença o Collor ser vice dele, não? Não, cara, na verdade só melhorou, porque agora a gente tá, né? Eu acho que essa política de escambo que a gente tem, já que não tem dinheiro no bolso, sim, do brasileiro, tá bem mais tranquila. Sim. Então... É só entrar no Bolsa Linguiça pra gente poder ganhar alguma coisa aí no final do ano. Mas tá ótimo. Meu Deus, meu. E essa história da Dilma no Senado? Então, a Dilma, na verdade, nós descobrimos faz uns 2 anos que ela era uma experiência genética. Ela é um clone do Lula que saiu com saia, tá ligado? Só que a barba foi pra baixo. Inclusive, encontramos o dedinho do Lula. Mas o clone gerado do dedo tá explicado. Meu Deus do céu, mas me fala. Agora que eu me fraguei do dedo. Porra, faísca mesmo. Faísca. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que burro, mas... dá zero pra ele. Referência aí. Amanhã os caras do sindicato vão estar com pau, pedra, tudo aqui na minha casa, velho. Mas, Ucho, me diz uma coisa, cara, ainda passa Chaves aí na TV? Cara, é uma das únicas coisas que a censura permite a gente passar. E não é nem uma censura imposta pelo governo. Teve tanto mimimi na internet que ele passou pros meios de comunicação e hoje não pode passar nada. Só censura livre. Então Chaves se salva. Olha aí. Só censura livre e novela das 8. Ah, voltou pras 8? Voltou pras 8? Voltou pras 8, porque às 9 a gente tem mais uma sessão aí de... Deixa eu ver um problema. De super pop passando na TV. Ok. E tu ainda lembra qual foi o primeiro episódio de Chaves que tu assistiu? Cara, o primeiro eu não lembro, porque como eu disse, foi meio osmose. Eu cresci assistindo isso aí. Mas eu lembro uns que marcavam muito assim a minha infância. E eu lembro de estar indo pra escolinha e querer ficar pra assistir. Que são os dois episódios de Festival de Boa Vizinhança, sabe? Que tem aquele... Que até que o Kiko manda um... Mamãe querida... Meu coração por ti bate, aí a Chiquinha, como caroço de abacate. Ah, cara, eu preferia a do cachorro. Volta. Lá vem o cão arrependido. Nossa. Com o seu rabo. Tá bom, certo, chega, Chaves. Não, obrigado, Chaves. Tá bom, muito já. Bem, Chaves. Muito bem. Só muito bem. Chaves repetido 44 vezes. Nossa. Volta, calma, o Chaves era massa, velho. Era demais, cara. Quem está aí? Outro gato! Spider! Então, tô no mesmo esquema aí, eu não vou lembrar do último episódio, do primeiro episódio que eu vi, né? Quando que eu comecei a ver Chaves. Se tu quer lembrar do último, liga a TV que você tá passando. Isso é fácil. Mas eu tava aqui lembrando, cara, acho que no começo o Chaves passava tipo 5 da tarde, assim. Não, cara, não. O Chaves começou passando meio-dia, meio-dia e 30. É, velho, ele ficou quase muitos 15 anos passando no horário do almoço. Passava no mesmo horário. Então, não, mas, então isso aí é década, mas isso aí é década de 90, porque na década de 80 eu vou dizer pra vocês qual é que era a programação. Era Tom e Jerry, Pica-Pau, Spectreman e Chaves. Caraca, não se faz TV como antigamente, né, velho? Spectreman! Hoje a gente tem a Fátima Bernardes. Pelo amor de Deus. Que triste. Cara, ainda bem que nós temos o mito Silvio Santos, que recentemente falou a seguinte frase. Não. Eduardo, recentemente não. 5 anos atrás. Ah, é verdade, perdão. É, porque a gente, pra gente é... Recentemente, Recentemente, pra vocês isso. Não, é. Ele falou o seguinte, enquanto eu estiver vivo, vão continuar sendo exibidos desenhos no SBT. Olha porque aí. Eu tenho um compromisso com as crianças. Olha aí, isso o que é. O SBT não tem objetivo só de ganhar dinheiro. Cara, meu Deus. Cara, meu. O dia que esse cara morrer... O Brasil para. Não, mas nós congelamos ele para. No ano passado pra que a gente. Pra poder estudar tanto a como ele consegue estar tão velho sem perder cabelo, né? Ele e o Jassa, nós congelamos os dois pra poder estudar num futuro próximo. Relaxa, Silvio Santos tá seguro, esse não morre nunca. Que beleza, é cara. É nóis, Silvio. Que beleza. Olha só, que beleza, cara. Que beleza. Então, mas... Bom, então, fala isso. Tava lembrando que a minha memória era isso. Quando eu chegava da aula, eu via a chave. Então era isso, então era no horário do almoço mesmo. E é, tu estudava de manhã. Então, estudava. Boa parte da infância eu estudei de manhã. É, no meu caso, eu assistia Chaves e ia pro colégio. E eu acho que o episódio que eu lembro, assim, um era o do suco que o Eduardo me roubou, mas o segundo era aquele que o Seu Madruga é sonâmbulo, tá bom? Aquele, merda, cara, esse é demais. Aquele que ele pega o come feijão de noite lá, coloca um prato de feijão e leva até o Chaves, sabe como? Uhum. Aí os pratos começam a aparecer, eles acham que é a bruxa do 71. Os pratos estão sumindo, não sei o quê, e ele tá largando o café da manhã pro Chaves lá no barril. Então. Cara, eu me lembro muito vagamente desse episódio. Uma coisa que, agora a gente falando de lembrar, eu lembrei que não faz muito tempo, eu acho que alguns anos, poucos anos atrás, surgiu uma onda aí de Chaves na TV, porque deu o negócio dos episódios perdidos, vocês lembram disso? Uhum. Sim. Aí porque não sei quando nós vamos começar a transmitir os episódios perdidos, os Chaves, que bababá. Aí eu fiquei empolgado, episódio perdido, puta que pariu, deve ser episódio novo, ou que eles pegaram e dublaram, que não tinha dublagem, enfim, né? Porque existem esses episódios, não sei se vocês sabem, tem muitos episódios do Chaves que não passam, porque eles não foram dublados. Mas se vocês olharem na internet, se não me engano, até na Netflix tem, com áudio original, né? Enfim, daqui a pouco a gente fala mais deles. Então eu fiquei naquela pilha, né? Bah, eu quero ver, vou ver Chaves. Porque, cara, não importa o que eu esteja fazendo. Se eu troquei de canal e tá dando Chaves, eu vou ver cara, o Chaves. Cara, eu sou assim também, eu cara. Sou assim acho também. Justo. E eu não boto Chaves na Netflix pra assistir, porque são cento e tantos episódios. Porque se eu ligar aquela merda lá, não vai parar mais. Entendeu? Porque não é, cara. Não tem nem comercial. Não tem nem comercial. Tu vai deixar aquela merda infinitamente. Ah, ventosa na bunda liga, você nunca mais desgruda do sofá até acabar esse negócio, né? E olha, exatamente. Então, eu fiquei na pilha, papapá, papapá. Aí, quando passaram os benditos episódios, que foi simplesmente episódios que eles não passavam mais, porque a qualidade é muito inferior aos demais, é muito ruim. Então, eles decidiram não passar, porque tinha muito problema na dublagem, muito problema na imagem, e coisa e tal, eles decidiram não passar e deixaram lá guardadinhos lá e se perdeu. E aí, até que eles resolveram passar e fizeram esse alarde todo pra ganhar audiência. E quando eu fui assistir... Fala, Oxo. Não, é que eu lembro também que rolou um incêndio no SBT, que o pessoal fala muito disso, que aí queimou uma parte do acervo do Chaves e tudo mais. Eles tiveram muito problema. É, o que rolou acho que foi aquele terremoto no México, né? Não, do acervo que tava no SBT. Disso eu não tô sabendo. Cara, eu não sei se é lenda urbana, mas assim, parece que rolou a história, né? Tipo, há muito tempo atrás... Há muito mais do que 5 anos, quando vocês vieram pra cá me visitar no hospício. Rolou um incêndio no SBT e eles perderam grande parte. Alguém dá água pro homem aí. Mas é papo sério, né? Não é zoeira, não. Rolou um incêndio no SBT e parece que parte de onde eles guardavam lá... Exatamente. Uh-huh. Eu não sei como é que funciona, porque na época não era digital, quando rolou o incêndio. Então eles perderam parte do material que eles tinham comprado, entendeu? Então, olha aí. Aí eles não tinham mais o mesmo pessoal pra dublar, eles tinham que pegar isso lá na Televisa, mó rolo, cara. E no final a gente perdeu um monte. Sim. Eles começaram a reprisar, tipo, muito menos episódios, entende? Aliás, você tinha uma gama menor de episódios pra ficar reprisando. Olha isso. Sim, isso eu de fato notei, cara. Alguns episódios pararam de passar do nada. É. Mas quanto a esses que eu estou me referindo, foi essa situação, né? Que daí a qualidade fez com que eles separassem os episódios e não transmitissem mais. Então, quando finalmente passaram os episódios, eu já tinha assistido todos os episódios. Porque eram episódios que passavam lá no começo, quando o Chaves estreou. E eu lembro e eu assisti naquela época. Então, só quem assistiu lá na década de 80 que lembra. Então, são episódios assim... deixa eu tentar lembrar agora de cabeça aqui. Poxa vida, agora me fugiu, não vou saber lembrar. Não, realmente não vou lembrar quais são exatamente, porque, né, na cabeça da gente é tudo igual. Eu lembro de ter visto uns que são meio remake, apesar de não ser tão antigo assim. Eu lembro que alguns de quando eles começaram a falar de episódios inéditos e tal, você assistia e falou, meu, eu conheço essa história, você sabia qual era o plot do negócio, mas você fala, não foi com essa imagem que eu vi. Mas né? não foram esses episódios que ganharam aquela tag de episódio semelhante? Não, os episódios, depois? Sim, pois é. Mas exatamente, o Spider. Né? Exatamente, foram esses que ganharam. Mas acontece que eles tinham realmente um Bolanhos. Quando ele tinha a primeira equipe, ele gravou episódios e depois ele regravou com outros personagens, porque alguns saíram e tiveram que voltar, enfim. E tipo, ele botava o Nhonho no lugar do Kiko, botava a Dona Neves no lugar do Seu Madruga. E a história era a mesma. Se repetia a história, só que com outros personagens. Uhum. E aí ficou os episódios semelhantes. Mas os perdidos são outros, que a gente não passa. Então tem episódio lá do Seu Madruga com a vizinha, só que é uma outra vizinha que a gente, né, não conhece. Então, passagem, uma vizinha melhor que a outra, né? Sempre que morava lá em cima, parabéns, hein? Isso. A Glória. Ah, Glória. E o Seu Madruga. Qual o seu nome? Glória. Seu Madruga era demais. Moça bonita. Seu Madruga era um galanteador. Esses episódios perdidos que você tá falando aí, por isso que você falou que você só viu ele uma vez lá, tipo, poucas vezes, bem no começo. Isso. Depois eles não passaram mais, né? Não. Porque por causa dessa questão de qualidade mesmo. Exatamente. Então. Daí eles resolveram trazer com a qualidade ruim mesmo e foda-se. Infelizmente eu não vou lembrar de cabeça, não pesquisei, porque você sabe que a gente usa a memória aqui e às vezes ela vai pro espaço. Vai ver, eu deixei ela lá em 2016, né, gente? Minha memória ficou aí com esses 5 anos aí. Enfim. Mas você veio na máquina do tempo, velho. Que é isso? Ela vai te emburrecendo? Como é que é isso? Vai ver, foi algum erro temporal, vai saber, né? Agora que a gente descobriu, recentemente a gente descobriu que dá pra dobrar o tempo, espaço-tempo, né? Não sei se hoje já descobriram algo a mais, mas naquela época a gente descobriu isso. Pô, cuidado quando for voltar, enfim, pro seu tempo aí, virar um gêmeo sem a mês aí com Spider, sei lá. Um negócio meio esquisito. Não, com Spider ainda dá, cara. O problema é se eu me fundir. Aí vai ser tensa a coisa. Delícia. Vem em mim, Gauchin. Galera, olha, eu tô indo ali que o meu médico falou que eu tenho que tomar remédio. Vocês dão licença aqui, vocês só de cair. Quem está aí? Outro gato! Então vamos começar agora a rodada dos episódios prediletos. Apesar de muitos aqui falarem dos episódios que gostava porque eu lembrava mais, enfim. Vamos destacar aqui aqueles sensacionais assim que a gente para olhar e quando tá olhando a gente fica falando antes do ator falar o que eles estão falando. A gente fica praticamente redublando, que a gente viu tanto, a gente gosta tanto. Vamos começar. Spider, fala aí, Spider. Então, tirando do suco, eu gostava muito dos episódios da escola. Sabe como? Que não era na vila. Sim. Eu gostava muito dos episódios da escola. Então, tinha alguns deles... Eu gostava de todos, mas tinha alguns deles que eu sabia dublar de antemão. Sabia quais eram as perguntas. Tipo, sabia o que cada um ia levar, tipo, sabia quando o Nhonho pedia pra ir ao banheiro, entendeu? Tipo, posso ir ao banheiro, professor? Que eu estou muito apertado, apertadíssimo. É, diz uma coisa, alguém aqui sabe assoviar? Eu sei. Eu sei. Olha aí, o último ator. É o Godines, né, cara? Clássica, cara, clássica. Godines aí, que é interpretado por o irmão do Bolanhos, né? Cara, uma das aparições pra aumentar um pouco a equipe. É, uma das aparições clássicas do Godines. Godines, como é? Na aula de inglês, professor Girafales chama o Godines. Godines, como é que se fala azul em inglês? Ele, blue! E azul escuro? Blue Marine. Essa é foda. Genial. Realmente, e aí pergunta pro... Teve um que pro Nhonho, né? Como é que se fala amaré... Amarelo. Branco em inglês, ele... Não, amarelo, é amarelo, né? Yellow. Yellow. Aí o Chaves riu, ah, que burro, dá zero pra ele. E essa firma ficou clássica, né, cara? Ficou clássica, que burro, dá zero pra ele, saiu desse episódio, né? É, mas não se esqueça que antes de perguntar pro Nhonho, o professor Girafales perguntou pra Pops, que disse que amarelo em inglês é amarelo. Toda não, pro Kiko. Foi pro Kiko. Não, sei lá, eu lembro da Pops. Ah, conta tudo pra sua mãe. Foi pro Kiko. Amarelo. Vocês lembram que tinha um que eles traziam a mesa do professor Jafares, ela só maçã. Cada um que entrava dava uma maçã, veio o Nhonho e jogou a melancia na mesa. E o Chaves que chegou... E o Chaves chegou chorando, né? E aí o professor perguntou, por que que tá chorando, Chaves? Ah, porque eu trouxe uma maçã pro senhor. Ah, que bom, Chaves, aqui. Mas eu comi a maçã e larga só o bagacinho da maçã, né? Ah, não tem problema, Chaves, não tem problema. Ah, e se tivesse sido duas? Também não, aí é obrigado a pegar uma da mesa. O Chaves era malandro, ah, rapaz. Ah, cara, brincadeira, cara, muito bom, né? Então esses da escola eu gostava demais, cara. Achava muito legal. Assim. É, mas o Spider, eu vou emendar contigo aqui, que com certeza esses da escola aí eram os fantásticos, né? E o mais fantástico que todo mundo lembra, não tem quem lembre, é do Seu Madruga dando aula. Caraca, esse é muito clássico também. Esse símbolo representa o perigo. Representa o quê, Eduardo? O perigo! Não. Eu vou. É, oi! Quando vocês olham pra essa caveira, ela representa uma bandeira de pirata? Não. Não! Ela representa um cemitério? Tampouco. O que ela significa é perigo! Perigo! Esse não do Seu Madruga a gente usa até hoje como efeito lá no Los Ticos, velho. De tão bom que olha é aí, esse negócio. Olha aí. E pra mim, esse é um dos melhores episódios ever. Seu Madruga dando aula, que seu professor já fala, tem que aplaudir ele depois. E ele diz, né? Ah, depois eu te mostro como é que faz. Mancada. Ai. Eduardo. Cara, eu sou muito fã dos episódios que tem, que usa da inocência dos personagens, sabe? Daquele ponto de não prestar atenção no que tá fazendo e da merda. E o que eu acho que explorou melhor isso é o episódio das baratas no saquinho. Dos besouros. No saquinho. Cara, esse episódio... era o máximo de como que você não prestar atenção pode... É uma coisa tão fútil e como que tá tão errado você faz tanta merda. Só porque você não presta atenção, tá? É comer... E eu acho muito... Não, eu falar, é comer besouros e tomar gasolina, velho. Não é, cara? Caraca, velho, é mesmo, cara. Porque, cara, é muito comum esse negócio, você tá fazendo alguma coisa, você tá bebendo e fazendo alguma coisa. Você vai lá e você pega o que você tá fazendo e bebe no lugar do copo que você deveria tá pegando, saca? É muito comum, cara, isso acontecer. Cara, só se é aí na tua casa. Na minha não é comum. Não, isso, cara. Não, eu tô dizendo assim, questão de estatística, saca? Ah, bom, tipo assim, aqui eu não me engano com as coisas que eu boto na boca, não. Não, igual por exemplo... Que papo é esse? igual por exemplo a minha avó. Ela tava um dia lá, tava arrumando os negócios. Ah, mas ela a foi... avó é foda, né, velho? Não, mas então, ela foi pegar, foi fazer um negócio lá, encher um copo com água sanitária. Não sei se ela ia lavar roupa, um negócio assim. Colocou em cima da pia, foi fazer outros negócios. Quando ela voltou, viu o copo em cima da pia, ela esqueceu que tinha enchido com água sanitária e foi e tomou. Não. Saca, velho? Ela achou que era a água que tava lá, tipo assim, um copo tá com água. Ela foi, tomou a água e colocou. Aí a sorte que tava o povo todo lá e viu e começou aquela correria, porque tinha tomado água sanitária, não sei o que e tal. Meu Deus. Saca, na hora eu lembrei do episódio do Chaves, saca? Pô, tomou gasolina. Tu falando isso daí, eu me lembro de um episódio, mas não é do Chaves, é de um podcast que eu ouvi há pouco tempo. Até vou deixar a recomendação, vou deixar o link no post do episódio do Conversa Nerd Geek sobre comidas. O nome do episódio é Comidas Fail, onde tem a participação do Ucho aí e do nosso querido Senhor A, lá falando sobre... cara, é hilário. Olha, vocês vão se rachar rindo do cara comendo sabão em pó. Caraca, lembra hoje? O cara comendo sabão em pó. A mãe do senhor. É, o tonto foi fazer um mexidão. O tonto não eu, então eu posso rasgar o verbo. Foi o senhor A. Sim. O senhor A foi fazer um mexidão. Em vez de pegar a farinha, eu não sei o que esta criança daltônica imaginou, que ela pegou sabão em pó, mano. E jogou no ovo, velho. Cara, é muito inimaginável. Ele deve ter ligado, gritado pra mãe dele: mãe, tô com fome, o que eu faço? Ela: frita um ovo. Ele entendeu: frita um omo. Aí ficou no que deu, né, velho? Frita um ovo. Cara, meu Deus, cara. Não, é demais, cara, é demais. Olha, é hilário, não vou contar o resto das piadas aqui, deixar vocês ouvir lá, vou deixar o link no post pra quem quiser ouvir. Mas, Edu, então, realmente, esse episódio que todo mundo come os malditos besouros, não é, Edu? Porque todo eles acham mundo, que é pipoca, cara, né? Porque acha que é pipoca. E passa de mão em mão o negocinho, cada um come um. E acho que, eu não sei se é todo mundo. Toma da gasolina também, não, achando não, que é refrigerante. Não, é só o Kiko e o Seu Madruga, se eu não me engano, que toma gasolina. Não, Seu Barriga também toma. Seu Barriga também toma, não lembro. Também toma. É, ele come um besouro, aí ele vai tirar o gosto, toma gasolina. Ah, não. Eu acho que não é o Seu Barriga, não. É o Nhonho. Ele vê a garrafa ali, ele começa a disfarçar, se aproxima, toma um gole e larga a garrafa. Eu acho que é o Nhonho. Cara, o melhor desse episódio é o Kiko se preparando pra tomar o que ele acha que é um refresco, velho. Aí ele passa até a manguinha é, assim na boca, faz aquele bicão lá e começa a tomar na garrafa. E vai com gosto, velho. Ele vai com muito gosto. É o tipo de negócio que ele faz tão bem que ele dá vontade de tomar também, cara. Boa, cara, é verdade. Aí a Chiquinha foi a primeira a comer os besouros, né? Aí ela chega pro Simadruga e pede dinheiro pra comprar um caramelo. A Simadruga puto da cara: que caramelo? Que porra de caramelo? Isso aqui? Aí ela: é porque pra ele serve pra tirar o gosto ruim dos besouros que ficou na minha boca. Aí eles: ah, quer dizer que serve pra tirar o gosto ruim? Ah, então pega aqui, traz dois. Você também comeu besouro? É só um pouquinho, só um pouquinho. Entregando lá. Ah, esse episódio é muito bom mesmo, Edu. Bem lembrado, bem lembrado. Ucho. Cara, eu... Assim, definir um episódio predileto é difícil porque, assim, eu sou fã de todos. Mas eu curtia muito, muito mesmo aqueles episódios que dava, tipo, liçãozinha de moral. Estilo quando o Seu Madruga vai vender os churros da Dona Florinda. Os higiênicos churros da Dona Florinda. Ai, que... Aí tem o... Tanto no primeiro episódio, onde, por exemplo, ela tá fabricando churros, aí o Chaves entra na casa da Dona Florinda, se esconde embaixo da mesa, e aí a Dona Florinda vai servindo churros pro Professor Girafales, ela põe os churros na mesa, ele vai lá e come os churros. Até uma hora que ele vai lá e come o charuto do Professor Girafales. É mesmo, é muito cara, bom, é mesmo. Cara. Esse estava sem açúcar. É mesmo, cara. Esse. Mas o anterior a esse ainda, ele e o Kiko fazendo churros, lembra? Putz, cara. É uma trilogia. Eles fazendo churros, aí depois eles servindo churros pro seu Madruga, pro Professor Girafales. Aí no outro episódio, Seu Madruga vendendo. É uma trilogia, é muito bom isso. Cara, é genial. Quando o Chaves fica... tá sozinho na banca, né, com um tostão. Seu Madruga, posso comer uns churros? O que foi? Ah, Chavinho, lógico que pode pegar. Ah, obrigado, ele fica dando a volta na mesa, né, fingindo que ele é Seu Madruga e tudo. Mano, é genial. Genial. Quem está aí? Outro gato! E eu acho que o que mais, com certeza, o que mais tornou o Chaves essa obra-prima e e esse sucesso, esse tempo todo, esses anos todos, e vai provavelmente vai continuar por muitos anos, é justamente isso. A inocência de todos os personagens, inclusive aqueles que fazem papel de durão, que também são boas pessoas, né, cara? Eles têm os seus conflitos ali, como a gente tem, é mais ou menos a nossa história de vida. A gente tem os nossos conflitos, inclusive com pessoas que a gente é obrigado a conviver todos os dias. Que no caso, Dona Florinda com o seu Madruga, ou o devedor que sempre tem o seu credor, enfim, que nem o seu Madruga e o seu Barriga. É uma história realmente fantástica, cara. Sem apelação, sem pornografia, sem apelação, sem sexo, sem violência. Não dá pra dizer que aquilo é violência, né, cara? Tem alguma outra coisa, alguma outra piadinha sexual, por exemplo, quando o seu Madruga tá lendo a carta da Chiquinha, que o Chave começa a falar uns duplos sentidos lá enquanto ele lê a carta, né? Isso. Mas é bem light. Mas é, de repente isso é uma coisa da adaptação da dublagem, né, gente? A gente não sabe o texto original se realmente era isso, né? Mas na época também era outro contexto, né, cara? Não era. A gente não via o problema em falar coisas desse tipo. Então... Não, nem hoje. Portanto que passa até hoje. É, verdade. Só que eu tenho que discordar de um negócio, cara. Você falou, pô, mundo, apesar dos pesares, é muito bom. Cara, tem um personagem no Chaves que é ruim, é sangue ruim do começo ao fim do programa, velho, da série toda, que é a Chiquinha, velho. A Chiquinha, eu não lembro dela fazer uma boa ação, mano. Ela sempre... ela é tipo o Coringa do Batman, velho. Ela chegava lá só pra ver o circo pegar fogo, não importa a situação, mano. Ela é ruim mesmo, mano. Realmente, ela tem eu não lembro realmente nada de boa ação. Ela tem os momentos de reflexão dela, mas pode até ter existido, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas a Chiquinha é foda mesmo. ela provoca. Era troll dos maiores, né, cara? Muito troll. E a prova disso é aquele episódio dos algodão doce, vocês lembram? Boa, aqui fica, o pessoal fica brincando com terra e pegando algodão doce. No final eles plantam uma árvore de Chiquinha, lembra? Porque ela ficou trolando eles direto. Então, finalmente teve o que mereceu, velho. Isso. Não, mas cara... Bom... Pode falar. Fala. Não, eu vou mudar de assunto, inclusive. Vai, muda. Não, eu quero falar. Esse daí é um exemplo, né, que tipo assim, Chaves às vezes tem traços da vida real, né? Porque ele é uma história, assim, totalmente surreal, né? Porque, por exemplo, aí você vê a galera se vingando de quem tava fazendo mal, ainda é a mesma coisa. Hoje em dia a galera pega o bandido, amarra no poste, faz o diabo com o cara. E, cara, é muito, muito surreal. Porque assim, para pra pensar, mano. É fora do contexto a galera, tipo, tratar bem, brincar tão bem com moleque de rua. Aquele moleque, tipo, dormia na rua, onde que ele fazia as necessidades dele, velho? Eu duvido que a vila ia acolher ele, mano. Ele ia acabar cagando ou mijando na porta de alguém, mano. Então. Na verdade, tem um episódio que o Chaves revela que ele mora com uma senhora. No 8, né? Na verdade, ele não revela que mora com ninguém. Ele fala que mora no 8... Não, ele fala que mora com uma senhora no 8, só que ela não tava em casa, ele tava sozinho. Mas ela não tinha morrido, ela morre depois, assim. Deixa pra ele. Não, pera aí, gente. Não, ele vai falar assim, eu moro com... Aí eles cortam ele. Exatamente, isso aí, eu ia te falar. Em nenhum momento na série é mencionado com quem ele mora. Isso aí faz parte da história do Chaves, da biografia dele, porque no episódio ele só fala que mora no 8, mora não com quem, certo? Então, mas aí não faz muito sentido, velho. Ele ia falar com quem ele mora, mas ele não chegou a falar. Mas olha a falta de sentido. Igual ele ia falar o nome dele e eles também cortam. Tem um episódio que a Chiquinha pergunta o nome dele e fala, mas meu nome não é Chaves. Aí ela fala, mas qual que é o seu nome então? O meu nome é... Aí aparece alguém e corta ele. Exato. Isso aí foi uma saída que o Bolanhos achou pra burlar aquelas incógnitas que tinha durante a série que não teria como explicar, né? Não teria por que dar um nome pro personagem que todo mundo chama de Chave. É, né? Chavo, cara, Chavo é moleque. É o Chavo, né? Delocho. Isso. Aí, inclusive, depois eu vou entrar num ponto que eu quero comentar bastante, que é uma curiosidade muito interessante sobre Chaves. Então, cara, a gente fala, pô, ele morava com uma senhora e aí ele não revelava o nome, mas, cara, para pra pensar, mais uma vez, Chaves sendo surreal na nossa vida. Ele era um moleque que tava sendo sempre com fome. Vamos supor que ele não estivesse no inferno, tá bom? Ele tá sempre com fome. E ele mora com alguém. Mano, cadê o juizado de menor que não tá vendo essa mulher maltratar essa criança, velho? Olha, só vou te dar esse teto, você não come aqui não, seu vagabundo. Sai daqui. Que mulher é essa, velho? Prende essa louca. Quem sai? Outro gato! Olha aí, então vamos. Agora vamos entrar no bloco das curiosidades, né? Porque se nós formos falar dos episódios que a gente mais gosta, a gente vai falar de todos. Então a gente não vai acabar hoje esse cast. Então vamos entrar nos blocos das curiosidades e. Edu, por favor, Edu. Cara, então, alguns anos atrás aí pra vocês de 2021, e pra nós de 2016 também alguns aninhos, um pós-doutor em poéticas visuais brasileiro, chamado André Luiz, ele fez uma teoria, ele é doutor em história e pós-doutor em teorias visuais, poéticas visuais, desculpa. Ele fez uma teoria falando sobre que, na verdade, a Vila do Chaves seria uma representação do inferno. Uma alusão à obra Entre Quatro Paredes, do Jean-Paul Sartre, sabe? Caraca. E os indícios estariam todos espalhados pela série, saca? Igual vocês falaram aí do efeito surreal da série, que não teria como acontecer e tudo mais, ele explica da seguinte forma. Primeiro, o Chaves estaria no inferno. Por ele estar no inferno, ele não teria uma personalidade definida. Ele estaria ali pagando pelos seus crimes. Então ele seria uma pessoa que não teria acesso, ele estaria sempre com fome, sempre não tendo nada, sempre deixado de lado. E ele não tem um nome definido, ele não é uma pessoa definida. Ele é o moleque, sabe? No México. Ele é chamado de Chavo, que Chavo é moleque. Caralho, então... tem um monte desses daí lá no Rio de Janeiro, cara. Esses dias eu vi eles lá assaltando. Vai lá dar um churros pra ele, um sanduíche de presunto. Né? Outra coisa que ele cita é o cenário. Salvo alguns episódios especiais, algumas coisas específicas, igual o episódio de Acapulco, todos os episódios da série são dentro do mesmo cenário, sabe? Não há uma mudança do cenário. Tipo assim, passa dia, passa ano, é o mesmo cenário, a mesma vila, as mesmas pessoas, as mesmas situações. É uma repetição, entendeu? Um círculo. Os personagens, cada personagem ali seria uma representação de um dos pecados capitais. O Chaves estaria no inferno sofrendo porque ele cometeria o pecado da gula, estaria sempre com fome, sempre faminto, sempre atrás de um sanduíche de presunto. O Senhor Barriga é a ganância, que tá todos os dias cobrando aluguel na vila. Todo dia o cara tá lá cobrando aluguel. A outra coisa que demonstra... ganância ele teria se ele quisesse cobrar dobrado. Ele quer cobrar o que ele nunca recebeu, pô. Não, mas ele cobra de todo mundo. Você pode ver que ele vai, ele cobra do Seu Madruga, vou cobrar dos outros moradores. E vai lá cobrar do Seu Madruga. Ah, ok. Saca? E o Kiko seria inveja, né? Tudo que alguém aparece, ele vai lá e quer aparecer com o melhor. O Senhor Madruga é a preguiça, nunca quer fazer nada, nunca quer trabalhar, sempre quer ficar de boa. O Professor Girafales e a Dona Florinda é a luxúria, é o casal que tá sempre se desejando, tá sempre naquela paquera, mas nunca de fato concretiza nada, tá sempre só flertando, mas nunca concretizando. A gente não sabe. Que a gente vê, né? Kiko, vai lá fora brincar com o moleque de rua lá, enquanto eu fico aqui dentro com os Girafales. Tô trancando a porta, né? É o que é mostrado. Eu vou deixar, né? Eu vou deixar no link uma história em quadrinho, um HQ aí, aliás, eu acho que é um hentai brasileiro, do que acontece dentro da casa da Dona Florinda quando a gente tá na rua olhando o Chaves. Cara, brasileiro é perturbado demais, né, velho? Aí, continuando aqui, a Chiquinha seria a representação da ira, né, tá sempre nervosa, chorando, brigando, irritada, igual vocês falaram, nunca fez nada de bom, sempre tá fazendo uma maldade. E a Dona Clotilde seria a vaidade. E o que ainda reforça essa teoria é o fato da atriz que faz a Dona Clotilde ter sido uma ex-Miss Universo mexicana. Ela era modelo, chegou a ganhar, acho que, não sei, acho que uma vez eu tenho certeza, não sei mais. Ela chegou o tipo a ganhar. De Miss Universo. Então, uma vez eu sei, eu não sei se ela ganhou mais vezes. Não sei quantas vezes, mas ela era, chegou a participar de filmes, ela era cotada como a gatona. Ela era... Sim. Isso, ela era top atriz. Ela era top e bonita. Saca? Era. Exatamente. O Jaiminho, que é um personagem de fora da vila, seria um médium que estaria indo até a vila tentar convencer o Chaves de que ele tá morto e ele precisa encarar a realidade dele tá morto pra ele poder seguir em frente. Só que é uma coisa que desgasta muito ele, por isso que ele tá sempre querendo evitar a fadiga, sabe? Então ele sempre tá cansado de fazer a viagem lá espiritual pra poder estar se comunicando com o Chaves. Ele é o responsável, ele é um carteiro, ele tá indo levar as mensagens e tudo, mas pode ver que ele não entrega as mensagens pra ninguém. Ele sempre, quando ele vai passar as mensagens, ele passa pro Chaves, ele vê se o Chaves entrega, alguma coisa assim, que ele vai lá pra ter aquela coisa com o Chaves. Caraca, sabe? Mano. Então o cara é. Mas o cara, assim, vou deixar o link pra vocês aí. Acabou com a minha infância, obrigado, hein? Mas calma, calma, que isso tudo aí é suposição, Caio. É só um supositório. Então, é a visão exatamente. Ah, isso é aquele aí caso. É uma imagem do inferno. É, o Roberto Gomes Bolanhos, ele recebeu o apelido de Chespirito no México, que é Shakespeareito, né? Pequeno Shakespeare. Isso. Isso, pequeno Shakespeare no mexicano, saca? Justamente por toda esse talento que ele tinha de composição, de criação de personagens, de enredos e tal. E ele gostava muito de filosofia, de assuntos místicos e tal. É, ele era um cara que gostava muito dessas coisas. Então esse doutor aí, esse André Luiz, fez toda a tese dele baseado nessas coisas e muitas outras coisas assim, pra embasar. E tem, ele cita, tem a tese dele disponível, vou ver se eu consigo achar o link dela aqui depois. Ele cita os episódios que reforçam as coisas, cita documentários que falam, entrevistas que o Bolanhos deu, referências, scripts, algumas coisas que foram descartadas. Tipo assim, a gente tem acesso ao que foi exibido, né? O cara teve acesso, é muito forte a teoria dele. Mas ele teve acesso a bastidores do negócio, entrevista com pessoas. Olha, Edu, pra mim, o que tem de forte isso aí é a maconha que esse cara comprou. Eu ia falar a mesma coisa. Que pariu, forte pra caralho. Eu vou quebrar esse argumento aí, pelo menos a parte do Jaiminho. A história do Jaiminho entrando no seriado tem a ver com a saída do Kiko e do Seu Madruga. Porque aí, eles ficaram com um desfalque muito grande no elenco, mesmo eles tendo trazido de volta a Chiquinha, né? E aí quem cuidava da Chiquinha era a Dona Neves. E como cê, não sei se vocês lembram, mas o Kiko tinha ido morar com uma madrinha rica. Nessa época, o Kiko levou o Seu Madruga pra Venezuela pra eles se apresentarem, né? Isso. Inclusive, o Kiko saiu brigado, não podia. O Chaves falou, ó, pode ir, mas o personagem é meu. Aí o Kiko falou, beleza, o personagem é seu. Só que aí ele foi lá e mudou o nome de Kiko com Q pra Kiko com K, né? E aí continuou usando. Na verdade, o Bolanhos tirou o Carlos Villagrán, né, que é o Kiko, mencionou em várias entrevistas que o Bolanhos tirou o Kiko do seriado, porque o Kiko fazia mais sucesso que o Chaves. Então, mas reza a lenda que o Carlos Villagrán que saiu. Mas é um mistério, a galera não sabe o que aconteceu, por que ele saiu. Tá, mas o porquê dele saiu, só eles ali naquele momento sabem. Uhum. Mas ele, o Carlos Villagrán falou ao vivo, numa entrevista que eu vi ele falando, saiu da boca dele, que ele foi removido porque o Chaves, o Kiko fazia mais sucesso que o Chaves. Tem várias teorias nisso aí, né? Uma delas também é que quando eles foram abrir a temporada nova, o Carlos Villagrán não gostou do primeiro episódio, achou que era muito ofensivo para o público infantil, teoria que não era Chaves, adequado, e teoria saiu. Teoria com Chaves até mais tempo, que até muito pouco tempo atrás ainda corria aquela teoria que morreu todo mundo num avião, um acidente de avião, não sei o que, aquela... Enfim, mas complementando um pouco o que o Caio falou aí, que eu ia falar isso, essa questão da curiosidade, eu ia puxar exatamente a mesma coisa. É nessa época que começam os episódios do restaurante. Exatamente. Né? Isso, que eles mudam o cenário. Então eles vão pro restaurante porque daí não tem Seu Madruga, não tem Kiko, né? É um novo ambiente, uma nova forma de contar a história. Fica menos na vila e mais no restaurante. E pra não ter tanto impacto... Chega O Jaiminho chega e aparece em episódios com o Seu Madruga e o Kiko na isso, mas isso é depois que ele volta. Isso é depois não, mas ele com volta. O Kiko não. Com o Seu Madruga... Com o Kiko não. Com o Kiko, só o Seu Madruga. Exatamente. É, o Jaiminho, Kiko ele só aparece na vila depois que a galera começa a voltar, que eles conseguem trabalhar esse problema do elenco. Mas no começo, as primeiras aparições do Jaiminho é sempre ali no restaurante da Dona Florinda. Isso. Assim, ó, o que aconteceu daí depois que, teoricamente, vamos supor que realmente tenha sido removido o Kiko, e aí ele foi pra outra emissora, né, pra fazer o programa dele, o Seu Madruga ficou alguns episódios ali, logo depois ele chamou, ele chegou a gravar alguns episódios sem o Kiko, até que é onde acontece aqui isso que o Ucho falou, né, da Dona Florinda falando, inclusive, pro Seu Madruga, que o Kiko tinha ido morar com as tias, não sei o que, enfim, com as madrinha rica. E logo depois ele sai, aí a Dona Neves vem e toma o lugar dele no seriado. E aí acontece aqueles episódios repetidos com a Dona Neves no lugar do Seu Madruga. Seu Madruga e o Nhonho no lugar do Kiko e assim sucessivamente. E aí logo depois, umas duas temporadas, não deu muito certo o programa do Kiko, né, cara? Porque é aquilo, né? Quando a gente tira uma engrenagem de algo, não funciona. Seu Madruga voltou pro Chaves. Tem um episódio dele voltando que não passou no Brasil, inclusive com a Chiquinha lá recebendo ele, aí vem a Dona Neves, que é a primeira vez que a gente vê, a primeira não, é a segunda talvez, a vez que a gente vê a Dona Neves e o Seu Madruga no mesmo episódio, e é bem emocionante, mas não tem no Brasil, e foi isso, e aí logo depois, um ano depois, eu acho que o Seu Madruga veio a falecer, né, é pouco tempo depois. Pulmão. Pouco tempo depois, exatamente. Gente, então, terminado aqui, alguém tem mais alguma curiosidade? Ah, sim, sabe por que é Chaves do 8? Foda aqui. Sabe por que ele morava? Por que ele morava no 8? Ah, por quê? Porque o 8 era o canal da emissora, da primeira emissora onde começou a passar Chaves. Olha aí, cara. Que massa. Foda, cara. Olha nossa. Aí. Nossa. É, olha cara. Aí, olha aí. Eu tenho uma curiosidade da Bruxa do 71 aí, cara. Bem parecida com essa do Chaves do 8. Que a Dona Clotilde lá começou a trabalhar em 71 com o Bolanhos. Isso. E aí ela mesma começou a trabalhar deu sugestão. Em 71? Isso, em 71. Olha aí, que sugestivo. E aí por isso que ficou a Bruxa de 71. E eu tenho outra Spider nessa mesma linha. Quer ouvir? Então manda. Ela morreu em 1994 aos 71 anos de idade. Caraca! Mano! Aí, beleza, aí. Talvez Chaves tenha gula. Vamos lá. Beleza, agora os números estão me fazendo ter medo. É, agora eu sei porque que o cachorro se chamava Satanás. Mas é você, Satanás. Eu aprendi a gostar bastante de presunto por causa do Chaves. Olha aí, cara, eu na época tipo... eu ficava puto que eu só comia mortadela, cara. Uma vez por mês. Cara, sanduíche de presunto, cara. Pô, eu adoro presunto, cara. Eu prefiro presunto a bacon. Não, calma aí, vamos lá, calma aí, tanto né? Tanto que eu gosto de presunto. Não, eu sei, cara, mas gosto de presunto. Você tá emotivo por causa do tema aqui e tal. Não, cara, presunto é presunto, cara. Não adianta. Ai, cara, eu prefiro presunto também. Eu não gosto muito de bacon. Gente, olha a ligação aí, tá caindo. Eu tô entrando presunto no túnel aqui, é só tá? Com S. Presunto é só com S. S de se fudeu. É, se fudeu, atiramos nele. É tá aí o presunto. Ah, ok. Quem está aí? Outro gato! Bom, gente, então vamos entrar agora num capítulo especial do Chaves aí, que foi o capítulo do Guarujá. Quem que lembra do capítulo do Guarujá? Peraí, tem alguma coisa errada. Guarujá? Eu lembro do dia Acapulco, velho. Acapulco, você tá falando, Pois é. No episódio, pra quem lembra, isso foi uma série de episódios especiais. É verdade. Fizeram, sendo que o piloto dessa série aí, a Chiquinha comprou um perfume ou algum produto num cosmético que eu não faço ideia qual é. É um produto para lustrar prata. Exatamente, olha aí a memória. Um produto para lustrar prata. Seu Madruga, puta da cara, por que a gente não tem prata? É porque comprando isso daqui, a gente concorre a duas passagens com tudo pago para Acapulco. O Seu Madruga fica doido, começa a olhar num caderninho pequenininho que ele tem, que eu acho que é uma agenda, suponho eu, e diz assim, quem será que eu vou levar? Não, mas calma que antes dele ficar louco, ele fica puto, né? Ah, sim. Ele fica puto porque, porra, como você já se viu comprar esse troço de prata? Nem sim, prata a gente tem. Que aí tá eles acompanharam no jornal, aquele momento de tensão. Aí vai dando número a número, até que eles descobrem que eles foram sorteados. Aí o Seu Madruga começa a comemorar, ele dá um abraço na Chiquinha. Meu Deus, ganhamos um par de passagens pra Acapulco. Que maravilha, que maravilha. Aí ele pega o caderninho e fala, quem será que aí, eu vou levar? Aí a Chiquinha lembra ele, né? E lembre-se, uma passagem para duas pessoas. Que da hora. Aí ele... é massa que vem a reação em cadeia, né, velho? É. A dona Florinda vê que eles ganharam. Se a gentalha vai a Acapulco, nós também vamos. Não, e faz as malas. Só de marra, nós também vamos. Aí o seu professor Girafales chega e diz... espera um pouquinho que eu vou fazer minhas malas. É porque, porque se a senhora vai a Acapulco, eu também vou. Aí o Seu Madruga e a Chiquinha saem correndo, aí a bruxa com a mala, espera por mim, eu também vou. Vai todo mundo e fica o Chaves sozinho na vila. Aí chega o Seu Barriga, bate porta por porta e o Chaves vai dizer, não tem ninguém. Fulano foi pra Acapulco, o Fulano também foi pra Acapulco. Aí ele conta a história, como assim o Seu Madruga também? O Seu Madruga não tem dinheiro pra pagar aluguel. Porque a Chiquinha ganhou, né? Aí o seu Barriga começa a refletir, vê que ele tá precisando de umas férias e ele diz pro Chaves, bate nas costas do Chaves e Chaves, até a volta, e vai embora. Aí o Chaves fica ali, né, olhando pro chão. Aí toca aquela música triste. A música, cara, a música toca, você tem que esconder as facas da sua casa, que dá vontade de cortar os pulsos e plantar bananeira, de tão triste que o negócio é, velho. Não é, cara? É triste, né? A música é foda, brutalmente, cara. Triste, velho. Aí o seu Barriga convida o Chaves para ir a Acapulco, né, cara? E aí entra os episódios especiais, né, cara? Que é lá no Guarujá. Na dublagem, eles botaram Guarujá. São Paulo, se não me... É em São Paulo, Guarujá? Não sei onde é que fica Guarujá. É em São Paulo. Pois é. Aí, por que que um episódio é Acapulco? Por que que eles botaram a Guarujá, cara? Por que não deixaram Acapulco? É porque o episódio de Acapulco era uma promoção onde eles estavam promovendo um hotel, que por sinal é o hotel onde eles ficam hospedados. Aí, como aqui em São Paulo, no Brasil, a gente não ia ganhar nada com essa propaganda, eles mudam. Sim. E eu estou chutando isso, tá? Olha aí, só pode. Mesmo, essa teoria porque é toda chutada. Porque aquelas pessoas que estavam lá de fundo não eram figurantes, que eles ficavam olhando pra câmera toda hora, cara. Não sei se vocês já repararam. Quando eles estão ali na beira da piscina gravando o episódio, as pessoas que estão atrás ficam olhando pra eles, cara. Eles são figurantes. Profissionalismo ali, 10, né? Pois é. E eu lembro até que, inclusive, a Chiquinha tá conversando com o Chaves. Como é que você veio para aqui? Seu Barriga me trouxe, não sei o quê. Aí ela diz, aquele velho pançudo, que o Seu Barriga bate assim atrás dela e diz assim, de quem você está falando? De um barrigudo que tem um cortiço em São Paulo. Olha só, o Chaves mora em São Paulo, cara, eu não sabia. Faz sentido, aqui tem muito cortiço. Provavelmente mora ali perto da Moca, onde tem cortiço pra caramba. Olha aí. A pior localização do mundo, né, cara? Tipo, essa dublagem. Os caras queriam localizar de qualquer jeito, né, cara? É. Aí, esses episódios, que inclusive do Chaves e tem do Chapolin também, eles fizeram um combo, né? São muito divertidos, né, cara? Mas nós não vamos entrar a fundo aqui, porque o que importa realmente é a curiosidade sobre esse episódio. Que ele foi mais ou menos como uma homenagem ao Carlos Villagrán, né? Que estava deixando a série, né? Estava deixando o programa. Foi o último episódio que ele participou. O último episódio que ele participa, exatamente. Foi meio que uma despedida pra ele, esse episódio. Foi bem chocante, bem emocionante, realmente. Toca aquela musiquinha da Boa Noite Vizinhança lá. Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu. Semelhança, boa noite, meu. vizinhança, prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais. Boa noite, vizinhança. Oh, muito foda. Deus, chega. Deus, chega. Que isso? Ah, cara. É pra não esquentar os ouvintes que estão até. O seu recalque bate na minha armadura de lantejoulas masculinas, rapaz. Saiba disso. Hein? Como é que é o negócio? Meu Deus do céu. Bom, mais alguma curiosidade aí? Não, né? Acho que é isso. Devem existir dezenas e centenas de curiosidades. Eu peço aí aos ouvintes que comentem aí todas essas curiosidades, os seus episódios favoritos, algo que tenha marcado vocês demais aí no Chaves, né? Esse seriado fantástico que nós gostamos muito. E eu acho que agora nós vamos começar aqui pelas considerações finais, né? Eduardo? Cara... Chaves é uma obra-prima da TV, é atemporal, igual a gente já falou aí. Tem genialidades ali que devem ser passadas à frente, saca? Lições de moral, de respeito, de ética, de cidadania, de noções de valores, de respeito, de amizade. Cara, é muito top, vale a pena demais, sou muito fã, assisto até hoje, vou continuar assistindo enquanto estiver passando em algum lugar, e se não estiver passando mais em lugar nenhum, vejo de vez em quando no Netflix. Justo. E é isso aí. Certo. Ricardo? Pô, eu nem... Tantos episódios que a gente não mencionou, né, cara? Mas falar de Chaves é sempre massa e eu, infelizmente, conheço algumas pessoas que não gostam do Chaves. Sim, é... eu também conheço. Né? Eu gosto dessas pessoas. Eu já procurei me afastar. É triste, já. Assim, mas fazer o quê, né? Gosto é gosto, né? Enfim, mas, pô, vários episódios... Cara, não é gosto. Não é uma questão de gosto, Spider. Isso é mau caráter. É isso aí. Ou você gosta de Chaves ou você é um psicopata. Chaves. Eu penso exatamente. Assim. Essa pessoa, com certeza. Essa pessoa tem algo errado na vida, entendeu? Isso aí, essa pessoa viveu no quarto de Jack, cara. Não é eu não entendo muito, cara, realmente não dá pra entender. Não sei, talvez seja falta de caráter mesmo, igual vocês estão falando aí. Mas, pô, tem vários episódios que a gente comentou aí, outros milhões de legais, o dos espíritos, o que eles vão pra casa do seu barriga. Enfim, cara, não fiquem pesquisando muito, nossa. Só assistam, né? Como a gente sempre fez, como todo mundo fez, que é a melhor coisa a fazer. É isso aí, valeu, galera. Caio. Ah, cara, Chaves, como eu já disse desde o começo do episódio aqui do programa, cara, é uma filosofia de vida, mano. Eu acho que, assim, é um humor leve, é um humor que fala pra qualquer linguagem, pra qualquer faixa etária, todo mundo que assiste consegue rir. É uma risada sincera, sem ter que apelar pra nenhum tipo de malícia. Sem contar que onde o Bolanhos colocava a mão, mano, o cara era gênio, mano. O cara que conseguiu transformar Fausto numa comédia de Chirrin Chirrion lá com o Chapolin, cara, meu... Ele resolve fazer um seriado como Chaves, é lógico que ia dar certo, né, meu? Então, na minha opinião, Chaves, ele auxiliou e foi parte importante da construção do homem que sou hoje, em 2021. Caraca, é isso aí, então. ok. Bom, o que eu poderia falar de Chaves aqui pra quem quiser conhecer... Primeiramente, eu duvido que qualquer pessoa dos 20 ouvintes que nós temos aqui, né? 21 que eu tô nessa, velho. Duvido que eu fale pra todo mundo que esteja escutando esse podcast e alguém não tenha, pelo menos uma vez na vida, assistido Chaves. Inclusive quem não gosta, porque se não gosta, com certeza assistiu. Chaves é... simplesmente fantástico, a série que eu mais assisti na minha vida, que eu mais repeti episódios na minha vida, eu não consegui até hoje, claro, temas completamente diferentes, mas até mesmo os de comédia, não importa. Me perguntam hoje, qual é a série de TV que tu mais gostou? pra mim, atualmente, Breaking Bad foi uma série foda. Até posso voltar a assistir, mas o Chaves, eu assisto e reassisto, e já estou aí reassistindo há mais de 30 anos, cara, reassistindo Chaves e Chapolin também. E não me canso, não tem um episódio que eu não ria, cara, mesmo eu sabendo o que vai acontecer. Às vezes eu me pego rindo antecipadamente, né? E a prova, uma das provas que eu tenho pessoal de que Chaves pode ser pra qualquer público, é que na época, quando meu pai ainda era vivo, hoje ele faleceu, era vivo, ele tinha 65 anos, 70 anos de idade, não lembro agora, e ele assistia Chaves comigo, cara. E dava o Chaves, ele vinha correndo pra sala pra assistir. Era a única coisa que ele assistia na televisão. A única coisa. E na época, o Sarney pra xingar ele. Justo. O Sarney era... Sarney era presidente, ele vinha pra xingar o Sarney. Fora isso, cara, eu não lembro de outra coisa que meu pai assistia na televisão. Mais nada, nada, absolutamente nada. Notícias, repórter, nada. Só Chaves. Ele adorava, ele se matava rindo sozinho quando o Seu Madruga apanhava da Dona Florinda. Ele rachava de rir. E eu achava muito engraçado ele olhando, sabe? Porque pra mim aquilo é um programa de criança. E o meu pai com seus 60 e tantos anos assistindo Chaves. Porra, é fantástico. E hoje eu vejo a minha filha de 8 que não gosta de Chaves. Ela diz... que não gosta. E agora eu tô pensando que eu falei que quem não gosta tem mau caráter. Cara, corta alguma coisa que ela gosta, velho. Tipo, sei lá. Então você não vai mais comer sobremesa nunca mais. Até você assistir Chaves. Me ensina ela. Não, ela, eu vou dizer pra ela que se ela não assistir Chaves, ela vai parar de jogar GTA V. O que estamos fazendo com essas crianças, não é? Né, cara? Ou ela assiste Chaves ou ela não vai mais atropelar as pessoas e matar elas e botar fogo nelas. Nem pagar por sexo com prostitutas, tá certo, isso aí. Excelente. É, isso, exatamente. Sem isso mais. Pai do ano pra você agora. Quem sai? Outro gato! Bom, pessoal, então vamos começar as despedidas. Eu gostaria aqui de chamar Eduardo para se despedir dos ouvintes. Valeu, galera. Teve bom demais. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso cast. Foi bom demais aí falar sobre Chaves. É uma das melhores coisas que já surgiu na TV em todos os tempos. E se você quiser continuar me acompanhando aí, dá uma curtida lá no nosso site www.level.com.br com dois L's. E acompanha o nosso canal no YouTube, youtube.com/leveloficial. É isso aí, galera. Valeu. Certo, Spider. Cara, é isso aí. Valeu, muito massa gravar sobre Chaves, né? Espero que a galera se divirta aí, né? E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Certo. Primeiramente, Ucho, eu gostaria de te agradecer por ter comparecido, disponibilizar o teu tempo aí pra gravar com a gente, ter apertado as bolas no metrô aí e espero que aquilo que te cutucou por trás seja apenas um celular no bolso, viu? Ou um drops, né? Vamos lá, força e pensamento positivo, amigo, vamos lá. Vamos pensar que foi, enfim. Se não foi, vai ser, né? Se não foi, aguardo ligações. É, ou se foi meio melado, de repente um churros no bolso, vai saber, né? Pode ser. Achei. Cara, eu queria te agradecer por ter comparecido e ter gravado com a gente, foi muito legal. Saiba que eu sou teu fã do teu trabalho lá nos Los Chicos, lá. Eu gosto muito do programa, acho muito legal. Precisamos tratar isso aí, velho. Que isso? Olha aí. Deixa disso. Muito obrigado, e a palavra é tua, e fica aí o teu o momento de jabá. Boa, cara, primeiramente queria agradecer aí o convite, cara, pra mim é uma honra aí, já virei ouvinte do Machine Cast, pra mim vocês são, esse já está no meu feed aqui, está assinado do meu agregador, não sai, e queria pedir desculpa aí por ter aceitado, né, foi mal, é o que sou, né, deixar o recado aí pra galera, meu... É, quem quiser ouvir mais groselhas que eu falo, ou quiser, a gente tem um time lá com mais 6 doentes além de mim, lá no Los Chicos, é só entrar em podcastlosticos.com.br. Vai lá, vê que a gente fala de qualquer coisa lá, do que vem na cabeça, chifre, piolho, essas coisas. E queria comentar. Que beleza, a qualidade é sensacional. Até fica aqui já oficialmente, vocês estão convidados para aparecer lá no Los Chicos. Eu quero que esse crossdress não fique só aqui, que a gente faça crossdress lá também, tá bom? Ui, queridos. Que isso, e ouvintes, cara, tá louco. Querido ouvinte que não assistiu Chaves, pelo amor, mano. Eu moro em Itaquera. Peraí, Caio, olha só, Ucho, peraí. como assim? Em 5 anos a gente não foi nem uma vez lá nos Lusticos? Talvez. Ah, é, realmente. Não, você já. Eu queria, inclusive, lembrar daquela aparição que vocês foram, meu. Sensacional, o Mark, você gravando alcoolizado. Revelações, foram revelações. Caraca, velho! Aconteceu isso? Mas, não, mas que momento, tá que momento isso da minha vida, cara? Porque eu não bebo, cara. Puta que pariu. O que, que aconteceu com a minha vida? Cara, se você não bebeu, aquele cigarro não era normal. Tá feia coisa. Caralho, eu também não fumo! É, Team Blue. Tá se revelando, hein? Meu Deus. Esse Team Blue ficou é Team Green ali que você nem viu, cara. O negócio é uma loucura. Puta que pariu. O que que me aconteceu nesses 5 anos, cara? Nesses 5 anos promete, hein? Foi tristeza. Caralho, mas, e é isso, e ouvinte, se você não ouviu Chaves, pelo amor, cara, eu moro aqui em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, eu sou perigoso, escuta o que eu tô falando, assiste Chaves, senão eu te visito. É simples assim. Senão ele te leva pro Guarujá. Te leva pro Guarujá, ou pra pegar metrô aqui em São Paulo, também é uma beleza. Que eu acho que é bem pior. Certo, muito obrigado aí ao Caio lá do Los Chicos. E, pessoal, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários, né? Se é que ela vai estar no episódio, quem sabe, né? Se tiver off-topic, aproveitem aí. Duvido que tenha, porque o Caio é uma pessoa que é muito certo no que ele tá falando. Exatamente. Ninguém fala bobagem nem nada, então é difícil. Dificilmente vai ter um off-topic, mas muito sério. Fiquem na expectativa, quem sabe. É. Mesmo porque é falando merda que você aduba a vida, né? Não, vamos falar o que tiver que falar e estamos aí. Tá bom. Certo, pessoal. Tchau. Até a próxima viagem do tempo. Sonhei essa noite com a parada das crianças e vi a banda de música passar. E ao lado de toda essa alegria, a criança da sorria com vontade de pular. Depois o Mickey Mouse apareceu e acenou pra todo mundo que veio participar. É aqui, é aqui, o maior auditório do país. É aqui, é aqui, é aqui, o dia da criança é aqui. Sonhei que o SBT tinha feito uma parada e vi com emoção a plateia que assistia. E aí essa gente que dançava, sorria e gritava como nunca vi ninguém. E quem dela não participou, tristinho então ficou esperando ano que vem. É aqui, é aqui, o maior auditório do país. É aqui, é aqui, isso, isso, isso. O dia da criança é aqui. Sonhei essa noite com a parada das crianças e vi a banda de música passar. E ao lado de toda essa alegria, a criançada sorria com vontade de pular. Depois o Mickey Mouse apareceu e acenou pra todo mundo que veio participar. É aqui, eu contava com minhas duas. É aqui, o maior auditório do país. É aqui, isso, isso. É aqui, o dia da criança é aqui. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala, pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários. Infelizmente estou aqui sozinho, né? O pessoal me deixou abandonado, né? Mas eu não abandonei vocês, então vamos começar a ler primeiro os comentários do site. Comentários via Facebook. O primeiro comentário é do Sandro Macena. Foda demais. Conheci o podcast agora e ri pra caralho das risadas. Então tu riu das risadas, Sandro. Ok, tá bom. Dá até vontade de participar. Minha música da década de 80 é Let's Glover the Earth, Wind and the Fire. E brasileira é Faz Parte do Meu Show, do Cazuza. Um dia vocês precisam participar do meu podcast. Abraço. Pô, Sandro, muito obrigado aí, cara. Podia ter deixado aí o nome do teu podcast pra mim falar aqui, né? E pra mim poder ouvir também, mas enfim. Deixa aí agora no nosso comentário, nesse post, e aí a gente fala e eu também quero ouvir, ok? Próximo comentário aqui é do Darley Santos. Bacana o cast, não pude deixar de fazer a intersecção de uma das músicas com o mundo dos games, principalmente o Spider citou, né? Tears for Fears, especificamente a música Shout. Baixei a discografia deles anos atrás, mas só parei para escutar uma vez. Apesar de ter visto o nome da banda várias vezes em minha vida, só fui pesquisar mais sobre ela depois que fui atrás de uma música, que não sabia que era deles. Tocava no teaser do Gears of War, e que já havia escutado em vários filmes e séries. Dei uma resumida aqui no comentário do Darley, que é bem extenso, né? Quem quiser ler na íntegra, está no site do MachineCast, certo? O pessoal pode ir lá ler todo ele, ok? Tem mais um comentário aqui do Fábio Murakami, né? O nosso ouvinte lá do Japão. E aí, viajantes do tempo? Muito bom o episódio, tirando duas músicas, que não vou citar, senão serei cortado da leitura. Netting Blue e Bayonetta. Olha aí, Tiziana, ele não gostou das nossas músicas. Quero o lado B desse cassete e com algumas músicas dos ouvintes, o que acha? Olha aí. Abraço e sayonara. Ok, Fábio, muito obrigado aí, o lado B, quem sabe, hein? Futuramente. Fica no aguardo aí. Vamos agora para os comentários no Discus. Primeiro comentário aqui é do nosso participante do episódio de hoje, né? O Ucho, lá do podcast Los Chicos, que participou aí hoje com a gente no cast de Chaves. Caraca, estou que é só lágrimas aqui, de tanto pela nostalgia quanto por rir demais dos coices da baianeta. Excelente episódio, espero que os anos 90 venham logo. Olha aí, quem sabe, quem sabe... E o último comentário aqui é do nosso querido Vitor. Caraca, estou rindo muito aqui. Excelentes escolhas, preciso mandar e-mail. Olha aí, ele mandou realmente um e-mail. Vamos ler aqui o e-mail do Vitor. Vitor Urubatã, né, pra quem não sabe. Saudações, caros irmãos e irmã. Putz, cara, esse cast foi sensacional. Parabéns pelas escolhas. Bom, vamos lá. De todas as escolhas, as que mais curti foram a da Tiziana e do Eduardo. Olha aí. A Tiziana que escolheu a música do The Goons, né? Que era da Cyndi Lauper, né? E o Edu que escolheu Que País é Esse? Da saudosa Legião Urbana aí. Pô, a Cyndi, pela nostalgia pura. Nem sou tão fã da Lauper, né? Mas, pô, cara, que criação. Não, que criança não gostava de Guns? Olha. Eu não gostava dos Goonies. Só o Tim Blue que é um... Ele já respondeu aqui, ó. Só o Tim Blue que é uma espécime não catalogada. Ok. Mas enfim. E cara, Legião eu sempre gostei. Herança dos meus primos mais velhos que me fizeram gostar de todas essas bandas nacionais até o presente momento. De todas essas bandas nacionais até o presente momento. Não vejo só a música Que País é Esse como referência do que acontece hoje no nosso cotidiano, mas músicas como Teatro de Vampiros, Será a Fantástica Perfeição, são todas atuais até o nosso presente. Agora, se eu fosse escolher música dos anos 80, escolheria duas. Uma música também de Robert Tepper, Aizu, tema do filme Stallone Cobra, né? Angels of the City, do Robert Tepper, né, que ele acabou de citar aí. E a música nacional eu escolheria aqui, T tempo perdido, região urbana. Porra, o pessoal só escolhe região urbana, caralho. Bom, eu fico por aqui e aguardando, sim, o cast dos anos 90. Também uma década difícil para escolher músicas aí, hein? Observação, pô, melhor off-topic ever. Certo, Vitor, obrigado aí pelas tuas opiniões e, né, quem sabe, sai um cast anos 90, não é? Então, é isso aí, pessoal. Acabamos a leitura de e-mails e comentários e agora vamos para o nosso novo quadro, né? Segunda vez já que vamos fazer esse quadro, que é o quadro dos abraços, né? Nos abraços, vamos lá. No Twitter, o Richelle Italo diz assim: manda um abraço aí pra mim, valeu! Se possível, peça para a Baianeta ler este abraço, porque abraço de homem é nulo. Cara, abraço pra ti por trás aí. Infelizmente foi nulo, né? Então não tem problema. A Baianeta não pôde ler. E o Roberto Monteiro, mandem um abraço para toda a galera do Alva. Um abraço para todo mundo lá do Alvanista. E no Alvanista, quem pediu o abraço foi o Joanan Van Dort. Quero mandar um abraço para o Hayao Miyazaki. Tenho certeza que ele vai ouvir o MachineCast. E dizer para ele que amo todos os filmes do estúdio Ghibli. Obrigado, Raelzinho, por ser genial. Olha aí. Fica aí um abraço do Joanan Van Dorn, ok? E tem um outro abraço pedido, um abraço aqui do Rodrigo Faroni. Quero mandar mais uma vez um abraço para o meu amigo Marcos Oliveira. Acompanho sempre vocês. Ok, Rodrigo, um abraço aí pro Marcos Oliveira aí, um abraço por trás, né? Não tem nada melhor. E no Facebook, temos aqui os abraços grátis. Não, ninguém pediu um abraço no Facebook, olha aí, cara. Tem só um abraço mandado aqui diretamente via mensagem direta no Facebook, que é do Roberto Luz. O Roberto Luz pede um abraço dizendo o seguinte: um abraço pra mim, da Baianeta, e ele pergunta o seguinte: Team Blue, moro no Rio de Janeiro e aqui faz muito calor. Como sua bunda com esse calor? Tentando me pegar, hein? Ok, pessoal, obrigado aí por ficarem ouvindo a leitura de e-mails e comentários até agora, né? Peço desculpas aí por eu estar sozinho lendo aí, né? Infelizmente, leitura não é o meu forte, mas foi lido. O que importa é que foi lido. Ok, fiquem agora com os off-topics. Se tiver, né? Vai que não tem. Certo? Muito obrigado. Tchau, pessoal. Off Topic. Ah, cara, eu sou meio boca suja. Vocês têm problema com palavrão? Não, dá uma maneirada. Nenhum. Às vezes eu boto bip, mas só porque fica charmoso, tá ligado? Ah, tá. É legal ouvir o bip, assim, porque fica engraçado. É mais engraçado o cara ouvir o bip do que ouvir o cara falando palavrão, mas é só quando é pra ser engraçado mesmo. Beleza, mas vou tentar normal, maneirar aqui. Não, maneira nada. Solta o verbo aí. Beleza. O Eduardo é o mais boca suja que tem aqui. Hein? Acho justo, cara. Mas não, mas não por causa do palavrão. Oi, minha. Ô, louco, caraca. Boca de Munhá, que história é essa aí, velho? Oi, pariu. Já chega funcionando assim, pá. Vagabundo. Joga a mãe na forca. Vamos começar. Deixa eu saber, no final aqui a gente vai fazer uma orgia, como é que é o negócio aqui? Eu não sei como é que tá funcionando no molde. Não. É comemorar o Dia Mundial da Mulher, eu ajudo. Zupão deve estar pirando agora. Cara, ele tá maluco. O Zupão nem é casado e não quis gravar, cara. Puta merda. Velho, namorada é mais exigente que esposa. Nem namorado tem aquilo lá. Aí, caramba. Deve ter comprado o PlayStation 4 ontem, então não é possível. Bom, mas eu ia ver aqui. Oi, Dubá, tu te livrou. Pelo menos hoje tu não tem que comprar presente, né? Vejo o lado bom, né? Verdade. É, o lado bom, né? O lado bom disso é não ter que comprar presente. E o lado ruim é ter que imitar o Deadpool toda noite. Desnecessário, pacas. Né, cara? Depende de gosto, né, velho? Você não se importa, por exemplo. Eu me importo, sim, não gosto, não. Faz por obrigação, Starhead. Se importa pra caramba, né? Starhead tá me enchendo o saco, mas não vai ter pra ela. Cara, faz esse agrado, velho. Isso tudo é medo de gostar não. E querer de novo. Não é isso. Uma vez, off, bem off, uma vez na empresa, um colega meu bem assim, olha, cara, tem tanto gay no mundo, tanto viado no mundo, que eu tenho vontade de experimentar. Oi? O problema... É, ele falou bem assim. O problema é que eu tenho medo de experimentar e gostar. Então ele pediu a minha ajuda pra eu conseguir encontrar um jeito dele experimentar e não gostar. Caraca. Ai, quer dizer, você comeu ele com força e com raiva pra ele não detestar. Não, eu não. Rasgou aí cara sempre, pra... Aí eu, não, eu saí perguntando pela empresa, né? Uma forma e alguma coisa. Aí uns colegas disseram, ah, pra ele pegar um... Poxa. Pra ele pegar um cara com, né, bem grande, bem grosso, que ele com certeza vai experimentar, mas não vai gostar. Aí eu fui falar pra ele, ó, o fulano disse pra te pegar um cara com, né, confirmado ali, um exagerado, que com certeza tu pode até experimentar, mas tu não vai gostar. Ele falou, não, mas não dói. Hã? Não, vamos lá, vamos analisar qual é o problema dessa história toda. Primeiro, o cara chegou se confidenciando pra você que tava louco pra dar uma provadinha. Desculpa, mas esse cara queria ter o corpo nu. É o que eu acho. Não, meu não, pô. Depois, você, amigão, se prontificou a sair perguntando pra todos os caras da empresa. Ô, você conhece alguém do Pau Grande pra comer um cara amigo meu? Não! Mano, tá tudo errado, velho. Uma maneira dele experimentar e não gostar. Não tô perguntando do cara. Mas... Eles que me sugeriram. Mas vamos falar do quê mesmo? É, vamos voltar ao assunto. Por favor, isso tá muito assustador, velho. Tô puxando a pauta. Cara. Meu Deus. Vamos lá. Ah, vamos lá então. Deixa eu me recuperar aqui. Vai ficar frio, Spider, que você também tem dessa. Hã? Eu tô frio, cara. Fica, não, eu não tenho nada não, só parar, tô velho. Eu só tô achando muito estranho esse papo todo aí. Começou com o Dia da Mulher e acabou em nada a ver. Gente, Los Chicos é um podcast de humor, beleza? Nosso público é geral. Não é voltado pra nenhum tipo de pessoa específico. Não sei qual que foi... Não, ele tá bronqueando, Ucho, porque ele não viu o Deadpool, é por isso. Ah, tá. Bom, então fica a dica aí, cara. Vá antes que alguma mulher te fale pra comemorar o Dia da Mulher a lá Deadpool. É, e tu fica, te perca aí nas referências. Tô fora. Vamos lá, então. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.